Boa experimentar conosco. Você está ouvindo a programação experimental da Rádio Aconchego. Venha experimentar conosco. Então, poeira criativa, velho. É uma coisa. Quando poeira criativa vem de uma ideia de ancestralidade, tá ligado? De trazer um. Não um novo, mas um transformado. De poder, né, a magia, né, o bagulho da magia, sem truques, na realidade. Então é arte, né, velho? Tem sinônimo de arte, tem sinônimo de cósmico, né, tem sinônimo de quem está no universo, de quem está no universo, de indivíduos. Porque poeira, né, quando você... Ela não vai junto, elas se juntam. Então é uma viagem também de trazer, de aglutinar, de, enfim. É uma coisa espalhada, poeira. Arte, música, literatura, liberdade, cultura, viagens. Qual é o som que te alimenta? A poeira criativa tá no ar. Porque arte é vida e não espetáculo. A gente define. Eita, ó. Olá. Tá rolando? Eu acho que não. Eu acho que. O seu tá. Opa, o meu também. Massa. Opa, boa noite, Poeira Criativa no ar mais uma vez. Felizmente para alguns, infelizmente para outros que eu não quero conhecer. Estamos aqui novamente mais uma quinta-feira. E aí, Gus? E aí, Peteu? Olha aí, não falei? Normal. Olha aí, fala aí, Gus, como é que foi sua semana? Foi tranquilo, boa noite. Uma semana foi boa, foi tranquila. Fui para Tracunhaém para descansar Semana Santa, que a gente tirou férias, fez uma folga semana passada, né? Aí fui para lá, foi massa, mexi um pouco na terra, fui visitar umas amigas, Luiz, Anicinga, Agatha. Foi bem bonito assim. É sempre bonito. Eu vi umas fotos. Fiz a foto. Eu fiquei até com um pouco de raiva assim, eu achei tudo tão, tão bonito que achei meio meloso assim, meio eca. Não é para tanto não, Pepe. mas foi bom, sei lá, sempre bom ir para lá, conversar com o pessoal. Acho que é um espaço que inspira também assim. O sítio Ágata, Tracunhaém, o assentamento, né, um espaço da reforma agrária. E é um espaço também que tem inspirado atividades, tipo, vai rolar uma feira agroecológica em julho. Então sim. Aí fui convidado para fazer a arte do cartaz, coisas assim, que é massa, né? Massa. E também a gente tem feito várias coisas em outros momentos, como oficina de fotografia, de vídeo, cineclube, essas coisas. Aí foi bem legal, foi bem bonito. E você? Ah tá, eu pensei que tu não ia perguntar, Gus. foi massa também, fui para Arco Verde nesse feriado. Arco Verde Ré. Dei uma passeada boa, assim, tipo, é uma cidade que me é muito querida, assim, já fui algumas vezes. E recomendo, assim, a todo mundo. Eu acho que não só Arco Verde, né? Acho que, tipo, conhecer o estado, assim, de Pernambuco, né? O tudo, sertão tudo e tal. Pernambuco. Todo, acho que não, é. Eita, muito complicado, né? Tem uma coisa muito boa, uma novidade. Eu vou falar no ar porque imagino que minha família na Argentina não está ouvindo. Mas hoje recebi uma mensagem da minha irmã, que fazia muito tempo que não enviava uma mensagem, né? Ah. Aí ela mandou um e-mail. Ela não estava me respondendo bater papo no Facebook. Aí ela mandou um e-mail. O e-mail era notícias, novidades desde Neuquén, desde minha terra. Aí, caramba, eu vi o e-mail e já fiquei meio arrepiado assim. Nem leio o e-mail. Meio que deixei aí ele descansar e fui falar para meus parceiros. Eu acho que vou ser tio de novo. Eita. Por quê? Não, porque o e-mail, sei lá, meio estranho, minha irmã. Quando vou ler o e-mail, certeza. Eita, porra. Vou ser tio de novo, mais uma vez. Então, que massa, Gus. Felicidade, né? Uma e alegria, irmã, assim. Tava... Tá bem, tá contenta. A minha sobrinha, que vai fazer 2 anos agora, já tinha meio que anunciado, né, que estava grávida. Ela disse para a mamãe, né, para minha irmã. Tu tem um bebezinho na barriga, né? E aí, tipo, minha irmã ficou... Oxente. Foi isso. Um menino, né? Menino e gato. O gato ficava na cima da barriga dela também. Aí fizeram o teste de gravidez e tá grávida. Que doideira, mano. É, vice. Mas acho que tem muita outra coisa. Caralho, sei não, acho que morgou o programa depois dessa aí, velho. Como morgou? Não, uma alegria, pô. Uma alegria, meu irmão. Mas a gente tá com convidados aqui. Tem duas visitas. Isso. E teve mais, né? Acho que tava bem movimentado aqui, né? Lotadão nessa rádio aqui. Que, que é massa, aqui é o novo point. É massa que tá chegando. Eita, que tá chegando o pessoal por aqui. Assim, eu gosto disso. Mas vamos então, sem mais delongas, para nosso momento de entrevista. Bora, mas acho que tua voz não tá saindo, não. Tá, eu vou pegar agora que tu ficou com um fone de ouvido, né? Beleza. Eu vou pegar isso aqui para controlar, tá ligado? Vamos nessa, vamos. Troca criativa de ideias no Poeira. Então mais um Poeira Criativa, mais uma troca de ideias e dessa vez ao vivo, né? Finalmente nessa nova temporada alguém se dignificou a vir. Não, tô brincando, a galera não veio, não foi por causa disso não, mas então se apresenta, homem. E aí, galera, boa noite. Meu nome é Pedro Severien, sou realizador audiovisual e é um prazer estar aqui. É muito massa participar desse tipo de transmissão, desse tipo de atividade que pensa a comunicação também numa lógica comunitária, né? E não numa lógica descentralizada, anti-hegemônica, né? Fora desse padrão midiático. Golpista, criminoso, né, que a gente infelizmente ainda vive aqui no país. Então, que massa estar aqui, poder falar sobre filmes, sobre o que vier, sobre política, sobre a cidade. É isso aí, um prazer mesmo. Obrigado a vocês e a todo mundo que está aí ouvindo. Massa, Pedro, seja bem-vindo a esse espaço. E a gente vai estar conversando um pouco sobre cinema, arte e política. Aí, tipo, assim, eu vi, fiquei olhando, te procurando assim, quem é que é Pedro Severien, né? Porque eu não conheço de alguns espaços, mas às vezes nem sabe bem quem é que é. Aí fiquei nessa coisa de, tu é escritor, né, também? Também, aí, também. Como que é essa coisa de ser escritor no cinema? Como é que, tipo, um escritor está fazendo cinema? Por que um escritor está fazendo cinema? Que massa. Então, eu comecei por esse viés, digamos assim, da literatura, né? Era minha fantasia juvenil, assim, ser escritor e escrever sobre as mazelas do mundo e tal, usar a escrita como uma arma, né, para intervenção social e tal. Mas é engraçado que ao longo do meu processo de formação e de pesquisa mesmo, de investigação artística, eu cheguei no cinema e percebi que, na verdade, o cinema é uma outra forma de escrita, né, é uma linguagem também onde você pensa a narrativa no final, né? Por isso que hoje eu gosto de pensar nas várias linguagens como possibilidades e potências, misturas e tal, de uma maneira que eu não me isole de nenhuma delas, assim. Tanto é que agora, por exemplo, eu estou lançando um filme, o Todas as Cores da Noite, e eu acho que ele é um pouco fruto desse encontro. Ele é um filme, massa, mas dentro do filme eu acho que tem muitos elementos do teatro, por exemplo, da performance, né, de uma performatividade das atrizes, com o uso do monólogo e tal. Mas ao mesmo tempo ele pode ser visto como algo que é meio literário também, porque eu uso alguns contos que eu escrevi há muito tempo atrás dentro do como texto no filme. Então esse jogo, eu gosto de pensar hoje essa escrita ampla, assim, na verdade, que tem a ver com a leitura não só literária das coisas, mas com a leitura do mundo mesmo. Eu acho que é, de alguma forma, todo mundo lê e escreve, só que as instituições acabam cerceando um pouco da nossa liberdade comunicativa quando querem enquadrar você em se é literatura ou que tipo de gramática você usa e tal, né? Então eu tô nesse jogo aí. Mas, Pedro, como que a gente já entrevistou muita gente, né? Esse é o que o Poeira 40 e pouco, né? 43. Então são 42 entrevistas, 41, 40, uma coisa assim. E aí a gente já entrevistou muita gente que ou que se põe, ou que a gente põe enquanto artista, assim, né, no mundo. Tem gente que diz, não, não sou artista, diz, não, é artista sim e tal. Uhum. Mas assim, eu acho que tu tem uma questão que é específica, assim, não só você, mas assim, que não é compartilhada por muitas das pessoas que vieram até aqui, que você ganha vida com isso. Uhum. Né? Então, aí eu queria perguntar como é que foi esse processo, né? Porque sim, é um menino que chega pros pais e diz, não, você vai ser o quê? Não, você é artista. Uhum. E como assim, né? Que porra é essa? E aí, como é que foi esse processo, assim, de... Massa. Acho que é... Massa. Então, eu tive muita sorte, né? Por um lado, porque, de fato, é muito difícil, eu acho, às vezes, se lidar quando há uma restrição ou um antagonismo da família em relação à sua escolha de vida, assim, né? Eu tive muita sorte porque a minha família me apoiou desde o começo. Eu, vendo a família que tinha já... Ninguém era artista, digamos assim, mas era todo mundo ligado ao mundo das artes também, porque eram pessoas ligadas a um pensamento de esquerda, que... ligadas à cultura, que tinham uma relação, né, com outros artistas de várias linguagens e tal. Então, quando eu decidi fazer cinema, eu meio que conversei com meus pais e eles disseram, tá, massa, agora vai estudar, né? Pense como é que você vai construir consistentemente também a sua vida, porque você vai ter que ter a sua autonomia, né? Então, e não é fácil. E não é fácil. Melhorou? Voltou? Agora foi. Alô, alô? Tentando. E alô, alô? E agora? De boa? Então, essa ideia de construir a autonomia, né, no mundo da arte, digamos assim, é muito difícil. Não é fácil. É uma relação, acho que para todo mundo. E eu tive que pensar uma estratégia de vida aí, né? Então, uma coisa que, por exemplo, em cinema é muito comum, é uma estratégia assim. Ontem até eu participei de uma aula na universidade e me fizeram essa pergunta também, assim, né? Óbvio, galera começando ali, querendo entender um pouco as experiências para ver o que é que poderia se aplicar para cada um, assim, né? E uma coisa que é muito comum em cinema é você não fazer uma coisa só. É você construir uma diversidade de habilidades, digamos assim. Eu, por exemplo, já trabalhei como assistente de direção, como montador, como produtor, né? Além do meu trabalho como roteirista e diretor. Então você acaba com isso sendo um pouco versátil, e no momento onde você não está, digamos, com o seu projeto andando, você pode colaborar no projeto de outras pessoas, você pode, né, se articular para continuar trabalhando, assim. Eu não vivo só de fazer meus filmes, que é um processo longo fazer um filme, conseguir dinheiro ou conseguir a forma de realizar autonomamente e tal. Então, enquanto as coisas estão andando, esses trabalhos mais pessoais, eu tenho que estar trabalhando, né, pensando em conviver, assim. E um lado disso que hoje também me sustenta e que me motiva muito é a formação. Eu trabalho também fazendo oficinas de roteiro, de direção e tal. E é muito louco que eu nunca me apego necessariamente assim à grana. Mas quando você vai onde você tem um desejo muito forte, eu acho que a grana chega, né? Então eu acho que se articular e estar em movimento e estar em contato inclusive com os diferentes, assim, com lugares que você não conhece, isso faz parte da minha formação permanente, assim. Por isso que eu acho que tem uma dimensão política nisso também, né? Por exemplo, a parte do ativismo político com audiovisual que eu faço também é formativa para mim e também me capacita para fazer outras coisas, para eu me transformar, né? E como foi a primeira experiência no mundo do cinema? Assim, qual foi essa primeira experiência? Cara, eu comecei a fazer filme logo. Quando eu disse, não, eu quero fazer cinema, aí eu fiz um curso de curta duração de um mês e meio que entendi o básico, assim, e disse, vou fazer um filme, velho. E aí comecei a articular uma galera, alguns amigos que estavam nessa mesma pilha e algumas pessoas que eu conhecia que tinham... Eu tinha um primo que tinha uma produtora de vídeo, por exemplo. Aí eu cheguei lá pro cara e disse, meu irmão, e aí, me presta essa câmera aí, velho. Aí o cara me emprestou a câmera. Aí tinha um fotógrafo que eu tinha conhecido porque eu estagiei numa produção assim, bem institucional. Mas eu vi que o cara era massa, eu disse, véi, tu fotografa o meu filme? Não tem grana não, mas, sei lá. Aí o cara topou. Então meio que nessa forma meio cooperativa assim, eu fiz o meu primeiro filme, foi em 1999, 18 anos atrás, véi. Fazendo maioridade artística. Um time já, né? E óbvio que era um filme muito, muito assim, naif, né? Muito ingênuo também. Eu era o cara também muito novo, tava com 21 anos, assim. Mas foi uma forma de eu me conectar, sabe? Eu não quis esperar, assim. E desde então que eu não espero. Eu me lanço, assim, na realização. Às vezes esse impulso faz com que você quebre a cara, ou que você... as coisas não saem exatamente como você planejou, mas essa experimentação faz com que eu vá amadurecendo também nas estratégias, né? Então, desde esse filme, eu mantive, assim, meio que uma constância. Eu faço um filme atrás do outro. Meus filmes, né? Com grana ou sem grana. Aí tem várias formas de conseguir realizar. E, em paralelo, eu ia fazendo trabalhos para me sustentar. Eu sou formado em jornalismo. Durante a faculdade eu estagiei muito em televisão, sabe? E em redação mesmo. Estagiei em jornal também. Me deu uma vivência também desse, do dia a dia, assim, de redação, de rodar pela cidade e tal. Mas nunca foi a minha. Eu não queria trabalhar em jornal, sabe? Mas me ajudou também formar. Eu acho que é isso. Cinema, como toda arte, né? Ela não tá fechada em si. Você precisa ter outras experiências de mundo, eu acho, pra trazer pra dentro. Com certeza, né? Com certeza. Eu sugeri que a gente entrasse no primeiro intervalo. Opa, alô? Não, tá pegando, tá pegando. Olha aí. Acho que é porque minha voz é mais bonita. Alô? Agora não tá pegando. Opa, agora tá. O que eu ia sugerir, Guiz, é que a gente entrasse no primeiro intervalo, não é isso? Então... é, hoje falei para Pedro. Pedro, escolhe algumas músicas aí para trazer que tem a ver com sua produção, sei lá. Aí ele, eu falei três, né? O cara mandou quatro, né? Aí, o que eu fiz? Eu pensei, tá, tem quatro, né? A gente mais ou menos tem quatro ou cinco músicas. Bora colocar todas, né? Mas eu esqueci agora de colocar no intervalo que a gente faz, né? Antes de começar a entrevista. Então, aí eu vou colocar uma música. Mas fica livre a escolha de qual. Ah, vamos ouvir então O Dia do Criador, de Walter Franco. Eu tô meio fissurado nessa música agora. Por que motivo essa música? Cara, eu gosto muito de Walter Franco, eu achei ele é um poeta, assim, né? Um cara meio esquecido dessa geração da década de 70. E essa música, apesar dela ter um tom, assim, que é meio religioso até, eu nem sei se ele tava em alguma religião na época, mas eu gosto muito do viés poético dela, que é claro, tem essa espiritualidade, mas tem a ver com a natureza, assim, com olhar as coisas do específico e do geral, sabe? É como se ele desse um horizonte... é complexo, que é tanto a gente olhar o grão de areia quanto o céu, sabe? Então ele faz um jogo o tempo todo sobre o olhar. Olhar o outro, olhar o detalhe e olhar o geral. Então acho. É meio cinematográfica, eu acho, a música também, assim. Chegando lá da ribeira, chegando lá da ribeira, chegando lá da ribeira. é o mesmo lugar onde se ama pra poder sonhar. A terra é o mesmo lugar onde se sonha pra despertar. E há fogo que te incendeia. Ei, irmã, olha teu irmão. E há sol que tudo clareia. Olha a água que sai do chão. Correndo pra cachoeira, correndo pra cachoeira, correndo pra cachoeira, correndo pra cachoeira, correndo pra cachoeira. A terra é o mesmo lugar onde se cansa pra poder deitar. A terra é o mesmo lugar onde se deita pra descansar. E há vento que rodopia. E aê, meu amor. E aê, e a poesia. Olha o dia do Criador. Entrando na brincadeira, entrando na brincadeira, entrando na brincadeira, entrando na brincadeira, entrando na brincadeira. A terra é o mesmo lugar onde se canta pra poder dançar. A terra é o mesmo lugar onde se dança pra poder cantar. A terra é o mesmo lugar onde se ama pra poder sonhar. Opa! Poeira Criativa de novo no ar, seguindo esse papo cinematográfico multimídia, né, com Pedro aqui. Então, assim, acho que é uma pergunta bem básica, né, que acho que é uma curiosidade mesmo, assim. A gente vê muito filme e quer entender como é que se faz um filme. Então, eu acho que um filme é uma arte coletiva. Né? É diferente de você pintar um quadro, tirar uma foto, que algo pode ser feito talvez individualmente. E um filme até hoje em dia pode ser feito individualmente. Você pode pegar uma câmera, né, sair para filmar e trazer esse material, colocar no computador, editar, escolher os trechos. O filme ele é feito de partes. Tem um cara, um maluco russo, chamado Andrei Tarkovsky, que ele fala que o cinema é esculpir o tempo. Ele diz que o filme é feito de fragmentos de tempo que são conectados, e com isso você está operacionalizando um olhar sobre o tempo. Eu gosto muito dessa ideia. É bonito. Não é bonito? É bonito, é bonito. Porque ela fala, tem essa poética, é poética a imagem, mas tem a ver com isso. Um pouco falando do processo mais prático, você tem que escolher que trecho e quanto tempo você vai dar a cada imagem. Então você trabalha com a duração das imagens, né, que tem a ver com ritmo. Então está conectado com música também. Cinema é uma arte musical, digamos, porque ela está criando ritmo a partir dessa montagem, dessa justaposição das imagens, né? Mas assim, falando em termos bem práticos, você precisa de uma câmera, você precisa de uma ideia, você precisa de um plano. Esse plano ele vai se desenvolver ou no roteiro, que é uma espécie de planta baixa de um filme, onde você vai dizer lá que é que eu quero filmar, né? Se for uma ficção, que é algo encenado, você já dá indicações de diálogo, de cena, de ação. Se for um documentário, você pode indicar que tema você quer abordar, aonde você quer filmar, que personagem você quer entrevistar, né? E depois que você organiza esse material, se planeja, porque exige planejamento, já que vai envolver normalmente uma equipe, você tem que ter coordenação, porque o tempo voa, né? E quando você está trabalhando com equipamento, com gente, gente tem que comer, aí tem que pensar no almoço. É uma operação, cara. E aí, você, digamos, colhe esse material, né, com som e imagem. Vem hoje, o processo é todo digital, no computador, onde você vai reunir esse material bruto e ali você vai esculpindo, digamos assim, nessa nova fase de escrita do filme. É porque dizem que o filme ele é escrito 3 vezes. Ele é escrito quando você escreve no papel o roteiro. Ele é escrito, reescrito quando você filma, porque aí você está escrevendo com a câmera. E ele é escrito uma terceira vez quando você monta, que é quando você decide de fato o que é que vai ficar no filme. E eu acho que cada uma dessas etapas, elas são vivas. Você vai aprendendo com elas também, né? E eu acho que você deve aprender com elas. Quando você se fecha e fica muito obcecado com alguma coisa, é muito comum que você não consiga aquilo. Tem que... Eu acho que é importante operar com a intuição também, com o olhar mais periférico das coisas, né? Manter-se aberto para o que está na sua frente, assim. E aí, quando você monta o filme, hoje tem várias formas de difundir um filme, né? As salas de cinema são os lugares, digamos, clássicos, tradicionais para essa divulgação, mas a internet está aí também, né? Como uma forma de se conectar independente de um distribuidor que tem um domínio sobre uma sala ou uma televisão que tem uma linha editorial muito fechada, né? Embora tenham caminhos e janelas que hoje estão mais abertas também para a produção brasileira, por exemplo, que é uma luta histórica, né? Manter o cinema brasileiro vivo é falar sobre soberania também, é falar sobre as nossas identidades, uma vez que tem um cinema hegemônico, principalmente norte-americano, que tem coisas incríveis que são feitas lá, mas é óbvio que tem uma estratégia de dominação ideológica através dessa, né, indústria cultural. Então, mas resumindo, eu acho que hoje fazer cinema é uma possibilidade por conta também dessa tecnologia que está um pouco mais acessível, né? Então você pode fazer um filme, ele tem que ter uma ideia pulsante, assim. Ele, sabe, você tendo uma ideia, tendo uma vontade, é possível, né? Não vou dizer que todo mundo pode fazer, porque essa ideia de oportunidades iguais, a gente sabe que é uma mentira, não é? Você quer e você pode. Às vezes você não pode, por vários motivos, né? Motivos, inclusive, ligados à desigualdade socioeconômica, a barreiras culturais, tem uma série de questões aí, né? Mas eu acho que a gente tem hoje uma possibilidade de fazer filmes fora do padrão, assim, fora de um jogo muito marcado já, sabe? Eu queria perguntar, fiquei assistindo as curta-metragens assim que tu fez, os últimos assim, de 2009 para aqui, tá bem baixinho a minha voz, mas porque eu falo baixinho, né? Agora ficou alto. Mas queria saber assim, tipo, fiquei impressionado, na verdade, com a questão fotográfica, assim. Uno sabe, né? Filme é fotografia em movimento, né? Várias fotografias seguidas, mas muitas vezes você vê um filme e você não diz, caramba, isso é uma foto, você não diz. É num vários curta-metragens teus, e eu lembro também todas as cores da noite, tem essa coisa de momento que são fotográficos, assim, que não é cinematográfico, senão passa pela fotografia, pela luz, por como está composta a cena e demais. Como é essa preocupação, como é que é criada essa assim, esse momento fotográfico, como é que é criado, qual é a tua preocupação com esse momento, assim? Total. Pois é, velho, isso é uma forma de entrar num outro mundo, assim. Eu acho que cinema, ele é uma espécie de portal também, né? Pra gente entrar num outro mundo e como se fosse voltar pro real. É como se fosse um ciclo de vinda, assim, né? Quando você entra num mundo, nesse outro mundo estético do cinema, você se modifica, o seu olhar se altera e você olha as coisas do real de uma maneira diferente, né? Então, eu tenho um pouco essa vontade de mastigar o real podendo escapar pro fantástico também, sabe? Podendo escapar pro sombrio também, né? Ou pro que é frontalmente político, né? De intervenção em algum tema. Então a fotografia, a imagem, eu acho que ela tem essa potência de deslocar a gente, de fazer a gente olhar para as coisas de uma maneira diferente, né? E aí a minha pesquisa passa por uma pesquisa que, para cada filme, eu preciso encontrar qual é essa dimensão estética da imagem, sabe? E para mim não tem limite assim de onde eu vou buscar isso. Eu posso buscar na pintura, sabe? Eu posso buscar em outras referências fotográficas, eu posso buscar na literatura, né? Porque a imagem, eu gosto de pensar ela não só como a imagem no sentido visual dela, mas uma imagem que é pluridimensional, assim, né? A gente constrói imagens quando a gente sente uma coisa. Às vezes é uma imagem super abstrata, não é uma imagem figurativa das coisas, é uma imagem que nem você entende direito, mas você sente. Então eu tô muito envolvido nessa busca, assim, pra gente criar imagens também que a gente sinta, né? E aí o trabalho de fotografia passa no cinema por uma questão muito técnica também, né? De iluminação, como tu falou, de ótica da lente, de manipulação das cores. E eu trabalho em uma proximidade muito grande com fotógrafos, né, diretores de fotografia. Assim, eu tenho um parceiro agora dos últimos filmes, fotografou Todas as Cores da Noite, o Loja de Répteis, e um outro filme que eu ainda estou para lançar, que se chama Beto Martins, que é um cara assim, a gente começa a falar da imagem, não a partir da técnica, ele começa na filosofia da imagem, sabe? É como se fosse assim, ele quer falar primeiro do sentimento, quer falar primeiro da reflexão sobre o que é que está em pauta para essa cena, sabe? Daí lá desse lugar assim, de reflexão mesmo, é que a gente vai depois descendo até chegar na imagem visual, né? Aquela imagem que vai ser fotografada. E eu acho que isso é muito massa, porque dá uma oportunidade de a gente pensar para além da técnica, assim, né? Não é é óbvio que ele tem um domínio incrível. O cara é muito pró e ele faz com a simplicidade, assim, velho, de você não ter que fazer uma conexão com cabo e luz e um milhão de coisas que todo mundo fica meio que num lugar de artifício, sabe? Numa artificialidade. Ele cria uma atmosfera que também é do momento, tá ligado? Isso eu acho muito massa. Porque aí você traz para aquela experiência do agora essa dimensão estética da imagem, sabe? Então é um jogo aí, eu conto muito com esses parceiros também, né? E outra coisa assim que também, sei lá, uma percebe quando assiste curta-metragem, filmes teus, no teu filme, é a questão do tratamento do som, né? Assim, tu tá falando agora do sensível, dessa chegada no sensível, e acho que muitas vezes no cinema, não sei, em geral, mas algum filme que a pessoa, que a gente assiste, o som é sempre uma coisa num segundo plano, terceiro plano, e, tipo, não tem essa presença. Então, teu trabalho tem uma presença muito importante, porque eu considero nos últimos trabalhos assim. E também como é que esse tratamento, como é essa manipulação, sei lá, tinha um que é filmado, tipo, que parece um videoclipe, tem um que é Carnaval Inesquecível. Poxa, assim, acho que é um videoclipe. É. E tipo, o tratamento do som é muito foda, assim, caralho, tipo, tomara a gente na rádio tivesse essa possibilidade de trabalhar o som como, porque você cria um incômodo, você tá criando e molestando, assim, acho que foi muito massa como que esse processamento também, e pensando, né, como você pensa a imagem, que a gente sempre tem predominância no cinema, e o som também tem que ter, né? Tem que ter esse espaço. Como total, é que trabalhado isso? Como... Total. Porque o som, a forma como ele se relaciona com o corpo é muito diferente, porque o olhar, a gente pisca. É como se você criasse certos fragmentos ou uma negação da imagem quando você fecha o olho e tal. É muito raro alguém tapar os ouvidos, é uma reação extrema demais, né? Só que enquanto isso, enquanto a gente não tapa o ouvido, a gente recebe muita coisa, às vezes sem nem notar. Eu acho isso, assim, genial. Assim, é algo que me interessa muito no cinema. É aquilo que você vai receber sem notar, quase. Mas eu não tô dizendo que tem que ser escondido ou tem que ser ali, ficar meio que sorrateiro. Não. É uma presença mesmo. É como tu falou, um incômodo. Ele funciona, eu acho que, pra gerar essa corporalidade da reação, assim, de você, uau, sentir aquilo, né, vibrando no seu ouvido lá dentro, né? Esse filme, por exemplo, Carnaval Inesquecível, ele parte de um, é uma espécie, eu chamo de uma ecologia audiovisual, porque é o seguinte, eu tinha feito aquelas imagens para dois clipes da Mundo Livre S.A. Eram clipes que eram de um disco chamado Bêbado Groove, e pá. E a gente filmou em película, em 16mm, escreveu o roteiro, teve uma liberdade de criação muito grande, assim. Então gerou material, pô, muito interessante, e que depois eu saquei que podia virar um curta, que não tinha mais a ver com a música dos caras, embora tenha partido das imagens dos clipes, mas pudesse virar uma outra coisa. Por isso que eu digo, é uma reciclagem das imagens, sabe? Elas ganharam, elas foram ressignificadas nessa montagem. E aí eu não queria usar a música deles pra isso. Eu queria usar uma banda sonora assim, que fosse essa expressão do carnaval noturno, digamos, desse carnaval meio monstruoso, assim, sabe? Monstruoso não só no sentido negativo, mas no sentido existencial mesmo, tá ligado? E você virar monstro. Todo mundo tem um monstro dentro de si, de alguma maneira, sabe? E os monstros, eles são, às vezes, aquilo que a gente nega, ou aquilo que a sociedade exclui, né? Mas eles não deixam de ser verdadeiros por isso, saca? Então era... Aí eu parti desse pressuposto, assim, pra fazer um desenho de som que eu contei, pronto, com outra parceria, e eu acho que tem uma impressão ali estética muito forte, porque a montagem e a edição de som são de Grilo, Grilovski. Não sei se vocês sabem. Não, Grilo? Não, pô, Grilo é um cara, um montador, assim, incrível, que participou do New Coletivo que teve aqui, chamado Telefone Colorido. Sim, uma galera isso, que sim. Fazia vídeo experimental, assim, vídeos muito loucos, incríveis. Então ele tinha essa pegada de manipular, assim, também, de quase rasurar as coisas, sabe? De botar um barulho em cima do outro e de reprocessar aí, sabe? E pegava uma coisa que eu tinha gravado. Tem uns trechos daquele do som desse filme que eu gravei com um gravadorzinho, assim, de bolso, que eu saí no Carnaval de Olinda. E à medida que eu ia endoidando, eu botava pra gravar, não sabia o que tava gravando, entendeu? Aí no outro dia que eu ia escutar, e aí a gente usou isso na construção sonora do filme, sabe? Então tem a ver com camadas, assim. Uhum. Tem a ver com colocar coisa, passar outra por cima e você ir processando isso. Ô, velho, uma coisa que eu queria perguntar. E aí também não vale dizer, não, é os dois, é tudo, não. Mas assim, em que medida pra tu, assim, a produzir, né, o cinema, produzir artisticamente mesmo, é um processo mais de introversão ou de extroversão, assim, sabe? Tá. É uma coisa mais de expressão de sentimento ou é uma coisa mais de manipular o mundo, assim? Tá. Cara, eu penso no seguinte sentido, assim. Eu não consigo, ou pra mim não me interessa muito essa ideia só de expressão interior, da minha percepção do mundo e tal, sabe? Eu acho, eu sou mais conectado com a ideia do contágio, né? De que eu quero ser contagiado e eu quero contagiar. Então, é a partir desse contato, né? Contágio se dá no contato, né? Quando há um encontro, e aí pra isso, no cinema... Eu acho que tem a ver com a equipe, tem a ver com os atores, né? É uma arte física, né? De alguma maneira, toda arte é física, mas tem essa fisicalidade que tá na cena, que tá na construção do espaço e tal, e isso me interessa muito. Tanto é que eu considero, assim, que nos meus filmes, mesmo que eu assine lá a direção e tal, essa colaboração... Por exemplo, com os atores e as atrizes, é de coautoria, tá ligado? Porque quando, se eu escrevo uma coisa, mas aquela pessoa vai falar aquela coisa, ela tem que pegar aquilo e processar pra falar a partir do corpo dela. Então já não é mais meu, sabe? E esse desapego, essa entrega, assim, me interessa muito. Então eu acho que eu tô mais conectado com o contágio, entendeu? Vamos para um segundo som? Quer apresentar a segunda música? Segunda música... Eu tenho uma música que eu tô ouvindo agora, também, que é... Ah, não, vamos mudar no Mundo Livre? Eu coloquei aí o Rapaz do Bonezinho Preto. É uma música do primeiro disco da Mundo Livre, Samba Esquema Noise. E eu sou meio que também, pela idade, assim, eu tava lá quando o Mangue Beat começou, era pirralha e tal, mas me conectei muito com aquele movimento, assim, eu ouvia muito, achava que era uma coisa que colocava a gente, de fato, numa outra relação com o espaço, assim. Então me influenciou muito o Mangue Beat, foi massa fazer esses clipes pra galera, foram muitos anos depois, mas eu acho essa música massa, tem a ver com Recife, tem a ver com minha vida aí também. Arte. Saia de sua casa e curta a cidade. Agenda cultural no Poeira Criativa. mais uma agenda cultural no Poeira Criativa número 43 desta quinta-feira, 20 de abril. Tu quer falar? Não quer falar? Quer falar não. Vai ter agora, o próximo evento é chá. Tipo, está quase acontecendo. É o Quintal Experimental no Centro de Cultura Ali Freire, a partir das, acho que abre 7h30 o Centro de Cultura Ali Freire lá em Olinda, para ter música ao vivo com Isadora Melo, apresentando Juliana Landa e Thiago Martins, vai estar tocando um pouco de boa música lá no bonito espaço do Centro de Cultura Ali Freire. Começa às 22h, então tem tempo de chegar por lá, não é uma coisa que tem que deixar de vir Poeira Criativa para pegar o G12CD1, não, você pode esperar. Contribuição de R$10 para o financiamento, não chega as pessoas do espaço também. Então, Quintal Experimental Itinerante de Abril e Centro Cultural de Freire, aí bem pertinho das Pitombeiras, na Olinda. Acho que é isso, né? Tu quer falar mais alguma coisa? De Quintal Experimental, Isadora Melo. Não, foi comigo que tu falasse ou foi com... Contigo, né? Comigo? É. Massa. Não é porque tu gesticulasse agora, eu fiquei sem entender. Eita porra, tá meio alto. Alto. Não, só recomendo, assim, eu vi um show do lançamento de Isadora Melo, que foi lá no Teatro Santa Isabel. Tava meio entediado na hora, assim, meio... Não tava muito afim de ver show, e muito sóbrio também, tava meio incomodado. Mas aí um amigo, tipo, disse, bora, eu ia sair, mas ele disse, meu irmão, fique, velho. Aí eu, tipo, fechei os olhos. E aí eu percebi que o som é muito bom, tá ligado? Então eu recomendo, assim, tipo, acho que é um som pra ouvir de olho fechado, prestando atenção nos detalhes e tal, é bem, um som bem bonito. E uma coisa que o som tem, que a gente não falou, né, que o som chega no corpo, assim mesmo, é a presença da pessoa, né? Quando a gente faz rádio, tá essa presença, você escuta e sabe que é a voz, a pessoa tá aí, né? Sim, que sim. Que às vezes a imagem não transmite essa coisa. E aí, pra quem já for na quinta-feira pra Olinda, né, já fica muito doido, dorme por lá. E na sexta-feira já tá mais perto lá de Arthur Lundgren, né? Pra ir pra Paulista pra mais uma edição, né? Vai ter o Cine Diverso, número 4. Então o Escambo Coletivo, né? Nosso coletivo parceiro, que vai ter, através do projeto Ocupa Seu Bairro, mais uma vez vai estar lá na Praça da União, lá em Arthur Lundgren 1, em Paulista, né? Em parceria com a FASE, né? Que é a Federação de Assistência Social e Educacional, fazendo o quarto Cine Diverso, que vai ter como tema, dessa vez, o direito à juventude e o direito à cidade. Então, é uma galera que está sempre nessa missão, né, de... Já faz 10 anos, né, de escambo, não, nesse tudo, não, né? Não, acho que é um pouco menos, acho que são 8. Mas a galera já faz 8 anos, que é uma galera que não tinha nada, assim, não tinha estrutura nenhuma, e, tipo, inventou de ocupar, né, de ocupar a praça, de fazer as histórias, e vem fazendo há 8 anos. Então, nessa sexta-feira, vai ter de atração o Mano Cid de Repente, que é um trocadilhozinho, né, com rap. O Tyler Sargás de Repente também. João e Folk, microfone aberto, para quem quiser chegar junto, mandar umas poesias e tal. E intervenção política também. Então, lá na Praça da União, Arthur Lundberg 1. Oxente, eu tô na dúvida agora, Gus. Que? Praça da União. Porque no começo aqui em cima tá dizendo sexta, embaixo tá dizendo sábado. Não, mas é sexta. Ah, não, é sexta. Eu confundi aqui embaixo. É nessa sexta-feira mesmo, às 19 horas. Então, 19 horas, isso. Chega mesmo lá em Paulista, em Arthur Lundberg. E o terceiro evento parece sábado 22, a partir das 2 horas da tarde, na Casa Marte. Aí, Casa Marte. Acho que é meio na encruzilhada. Vai ter o Afronte com artistas pretos, edição de artistas pretos e pretas. Então, a Fronte é um lugar de compartilhamento e fortalecimento das questões raciais coletivas e individuais. Então, o Pano Preto, que é o coletivo, Pano para Preto, que é o coletivo que organiza, está organizando artistas pretos. E vai ter vários artistas pretos. Entre elas, Larissa Santiago, que é uma blogueira negra, Rebeca França, Negan Burger, que é uma tatuadora. Magu também, daqui, vai estar presente. Eita. Com seus libretos, sim. Libretos ilustrados de Orixás. Fabiane Lopes também estará tatuando. Viajes, estará con proyecciones feitas, alteradas, creadas ao vivo, utilizando GIF e outros truques em plataforma web. Então, quem quiser chegar, sábado 22, 2 horas da tarde, Casa March, que fica na rua Dr. José Higuino Ribeiro Campos 114, é perto da Encrucilhada. Perto da Avenida Beberibe, Encrucilhada. Para quem quiser, tá aí. Essa foi nossa agenda cultural de hoje. Curtinha, e... bonita. É e... melhor sim, né? É, melhor, né? Então, poeira criativa, velho. A pergunta que tinha ficado para mim era, depois de assistir o filme, né? Eu vejo uma questão do receptor, receptora. Ô, Gus, vamos ser educados, né? Estamos de volta, entrevistando quem? Você já fez isso comigo uma vez. Desculpa. Estamos de volta à Poeira Criativa número 43, Rádio Aconchego 88.1 FM. É verdade, tem que fazer, né? Se não, alguém liga a rádio assim. E tá, o cara está chegando perguntando, né? Saiu minha música e está perguntando ao pé do canhão, assim. Com Pedro Severiano, aqui, realizador de audiovisual, militante, activista, escritor, formador de audiovisualista, sei lá, grandes, muitas coisas. Então, voltando para a questão mais da estética dos filmes, uma coisa que... Como é que tu entendes a recepção do filme? A recepção do filme, assim, quem assiste o filme, como é que tu entende? Como tu pensa essa pessoa que está assistindo o filme? Sim. Cara, eu... Até nesse último filme, eu acho que tem pra mim uma questão que é muito importante, que é pensar esse público de maneira ativa, né? Tem uma teoria da comunicação super arcaica que fala que a comunicação é aquela história, o emissor, a mensagem, o receptor, né? Como se essa pessoa ela fosse passiva e fosse receber essa mensagem. Então, eu não acho que é assim que acontece. Em cada uma dessas etapas, tem um processo de singularidade, assim, de como cada um se porta no mundo, como cada um entende aquela imagem, aquele som, aquele filme, aquela cena. Então, é uma coisa muito viva. E eu gosto de pensar esse processo, né, de um filme, mesmo ele sendo, digamos assim... um arquivo que é idêntico, toda vez que ele vai passar é o mesmo arquivo, mas ele nunca vai ser visto da mesma forma. Então, isso faz com que ele seja um outro filme, né? Ele está em permanente modificação, transformação. E, inclusive, ele pode tocar de um jeito para um determinado grupo e de outro totalmente diferente para um outro grupo. Então, acho que é muito importante pensar nisso, no que isso pode produzir de... força imaginativa coletiva, assim. Esse filme mesmo, o Todas as Cores da Noite, eu estava muito interessado nessa postura imaginativa do público, né? Tanto é que aí, o que é que eu fiz na prática, assim? O roteiro, ele tem certas lacunas que eram deliberadas, que eram uma espécie de jogo, que o jogo de armar, onde o público teria que preencher essas lacunas também. Né? Mas eu não faço isso, eu pelo menos eu não tentei fazer isso assim, de forma só, tipo, te vira. Era ao longo do filme, eu ia provocando o espectador também a poder imaginar junto. Né? O uso do monólogo, por exemplo, era um instrumento para isso, porque enquanto o espectador estava vendo algo acontecer na tela, alguém que estava contando uma história, eu queria... experimentar esse processo de que essa história acontecesse na cabeça de quem assiste. Como quando você lê um livro muito bom e que você está vendo palavras num papel, mas as imagens estão sendo formuladas na sua cabeça e não são imagens pré-fabricadas, são imagens que você cria a partir do contato com aquela narrativa, né? Então, o filme tem esse jogo. Claro que isso... foi uma estrutura que eu pensei específica para esse filme e que a cada projeto eu tento pensar uma maneira de me conectar com esse público, né, para que ele seja isso, ele saia, não é que ele saia, ele já não é, ele nunca é passivo, né? Mas que o filme possa ser instrumento de uma emancipação, talvez, ou de um processo emancipatório, onde ele pode... eu não quero controlar isso totalmente, sabe? Eu, pode ser que ele simplesmente levante e saia do filme, ou que ele depois nunca mais queira ver esse filme, ou que ele vá dizer para as pessoas não assistirem, ou o contrário, que ele reelabore o filme a partir da perspectiva dele. Então isso para mim é muito importante, me interessa muito, assim. Tá, então assim, acho que antes de a gente, nesse terceiro bloco, a gente estava querendo trazer um pouco essa reflexão política, né? Eu acho que geralmente é o que a gente faz, né? É meio de praxe, assim, é o nosso roteirozinho. E aí eu fiquei pensando em como começar, né? Por onde... Porque existem várias instâncias, e aí eu acho que eu pensei em começar talvez de uma forma mais ampla, assim. Então... Que é o que me parece, pelo que eu te conheço também, e a pesquisa que a gente fez e tal, você é um cara que se pensa, né, politicamente enquanto um realizador de cinema, assim. Então, quais são essas instâncias, assim, de participação política de um cineasta, de um realizador de cinema? Então, acho que tem uma coisa que é toda arte tem uma dimensão política, assim, é indissociável, não dá pra separar, né? É um posicionamento no mundo. Tem muita, às vezes se fala em coisa de arte pela arte, ou do entretenimento e tal, isso é, eu acho que é uma falácia, assim, né? Na verdade, o que é essa quando se pensa uma certa neutralidade, você está favorecendo o hegemônico, né? Então, eu gosto de pensar a arte como um posicionamento no mundo, de intervenção política, assim, né? Então, óbvio que isso nem... eu tenho um trabalho um pouco mais no campo... do cinema de invenção, digamos assim, que lida com essas várias linguagens e tal, que não deixa de ser político, mas que ele não é talvez tão frontalmente político, né? Mas eu também estou envolvido há alguns anos numa militância audiovisual de produção de filmes que querem intervir num tema político contemporâneo, atual, né? Eu tive muito envolvido, por exemplo, no Ocupa Estelita, onde a gente, um grupo, né, colaborativo, se criou ali, a partir da ocupação do CAIS, para pensar o audiovisual como um instrumento de disputa narrativa mesmo, porque a gente viu que estava sendo uma espécie de, sendo criado uma guerra midiática, né, contra o processo da ocupação, na verdade, contra o processo de discussão da cidade, né? Porque a gente sabe que nesse sistema político partidário os interesses econômicos eles se sobrepõem ao interesse comum, né? E o mercado imobiliário na cidade do Recife meio que controla o sistema político partidário também, por conta de financiamento de campanha, toda uma permissividade aí. E aí tinha uma campanha publicitária, por exemplo, que falava... uma série de... criava uma narrativa totalmente falsa sobre aquele espaço, né? E a gente viu que, para a gente disputar politicamente, o filme, a produção audiovisual, a produção midiática, na verdade, né, integrada às outras instâncias de comunicação, como o design, como a comunicação comunitária, como pensar o jornalismo também, a gente tentou se integrar nesse jogo para intervir nesse campo midiático. E aí a gente produziu uma série de filmes, e eram filmes assim... Tem gente que vai dizer, eram filmes panfletários, né? Mas eu tento olhar de uma maneira... Na verdade, eu penso o inverso. Muitos dos processos de comunicação hoje, que são se colocam como neutros, eles são totalmente panfletários, ideologizados, né? E ali, o que a gente estava fazendo era a gente estava sendo transparente, a gente estava sendo aberto, a gente estava sendo frontal. Então, como assim um filme panfletário, sabe? E qual é o problema de um panfleto no sentido de que você se coloca, se posiciona e você quer intervir num debate? Você não quer forçar ninguém, um filme não vai forçar ninguém a fazer nada, né? Agora, uma cultura midiática que impõe uma narrativa diária, repetitiva, né, totalmente parcial e que se diz imparcial, eu acho que é um crime. Então, para a gente disputar isso, a gente tem que se colocar, né? E aí eu acho que o cinema pode ser um instrumento, né? Ele é, de certa forma, ele é uma arma, né? Assim como as artes, assim como a comunicação. É, se não fosse assim, a gente não veria esses grupos, os oligopólios de poder, disputando o poder midiático, entendeu? Se fosse algo que não modifica as relações sociais, eles não iam estar interessados, né? Mas eles estão muito interessados. E qualquer ação política que tente desfazer esses oligopólios vai ter uma reação brutal da parte deles, porque eles sabem que esse poder institucional, ele precisa disso para se manter, né? Então, é uma forma, digamos, alternativa de lutar contra isso, uma forma de produção de autonomia também, né? E eu acho que essa experiência do audiovisual com os movimentos sociais, eu estou citando o caso do Estelita, que foi o caso que eu tive mais próximo. Mas se a gente olhar no mundo hoje, muitos dos movimentos sociais autônomos, que estão disputando uma produção de mundo, né, estão pensando, na verdade, em outras formas de viver. Porque o capitalismo é isso, ele impõe uma forma de viver através do consumo, e como se aquilo dali fosse a melhor maravilha do mundo. E é justamente nessa ilusão, digamos assim, que a gente é como se fosse, a gente se alimenta dessa ilusão até a morte, assim, né? Tem até um cara que escreveu um livro que tem um título muito bom, que é, em inglês, é Amusing Ourselves to Death. É como se fosse assim, nos entretendo até a morte, né? Porque a gente vive a sociedade, essa sociedade de consumo, ela está totalmente ligada à sociedade do espetáculo. Uma sociedade que cria uma relação com a imagem, com essa ideia de fantasia de sucesso, ou de uma espécie de expressão de ser através da sua aparência, né, e tal, que na verdade é uma ilusão e que não coloca a gente diante dos problemas super complexos que a gente tem que lidar diariamente, né? Tenta achatar a vida, e a vida, ela não é achatável, ela vai continuar sendo complexa, né? Então eu acho que os filmes e a arte e a mídia que se posiciona complexamente, complexificando as coisas, é necessária, porque faz parte de uma relação com o mundo, assim, como a gente vai entender, como é que a gente vai viver, como é que a gente vai se ver, né? Mas pegando um recorte, assim, tentando construir uma narrativa, certo, em cima disso, dá pra ver uma sequência temporal, assim, nesse recorte específico que eu tô trazendo, que foi, teve o Ocupa Estelita, e aí tu fala da questão de que muita gente, né, se encontrou e decidiu fazer essa disputa, né, esse enfrentamento, a partir da construção da estética, da imagem e de outros meios, assim, da arte. Aí, sei lá, um ano e meio, enfim, um tempo depois, pá, a história da ocupação do Ministério da Cultura. Tá, então, assim, dá para construir uma narrativa. O Estelita, um debate da cidade, se pensou a arte. Depois se ocupa o Ministério da Cultura, que tem uma relação com essa questão da produção, né, de arte. Uhum. E aí, uns meses depois, ocupação do Cine Olinda, que tem a ver com exibição de arte. Enfim, assim, tipo, acho curioso essa... Dá para pensar em termos de uma narrativa, total, assim mesmo, total. Uma progressão, enfim. É. Total, cara. E as ocupações de universidades e escolas, né, também. Sim. Também, né, nessa linha de ocupação. Estudantis, sim, as ocupações estudantis. Inclusive, a gente, durante as ocupações estudantis do ano passado, eu estou na universidade agora, estou fazendo mestrado aqui na Federal em comunicação, então aderi totalmente, né, às ocupações e tal, mas ao mesmo tempo que estava rolando as ocupações universitárias e nas escolas, estava rolando a ocupação do Cine Olinda. E eu passei a ocupar lá, começou um pouco antes, então eu já estava integrado lá e tal, mas eu acho que é engraçado esse arco narrativo que tu fez, é muito interessante porque demonstra, eu acho, uma potência da ocupação enquanto instrumento de ressignificação dos espaços, velho, porque de fato, a gente tava pensando na cidade com o Ocupa Estelita, não era só sobre o CAIS José Estelita, né? Quando se ocupa os prédios do Ministério da Cultura, logo ali na virada do golpe, né, que eles tentaram extinguir o Ministério da Cultura, e eu acho que foi um susto para os golpistas a forma como se elaborou essa articulação nacional, né? Porque no final foram muitos prédios ocupados no Brasil todo, né? E colocou uma... Isso chacoalhou aquele momento ali, mesmo que a gente, digamos assim... Porque o processo de disputa política, ele nunca é... Ele não se encerra, né? Ele é perene, né? Não se conseguiu reverter o golpe que aconteceu ali. E a gente... Mas nem... Os golpes pararam, aquele foi só a primeira fase, digamos assim, ou mais uma etapa de vários golpes, e nem a formação política desse tipo de mobilização parou, né? Por isso que a gente chega no Ocupicine Olinda, né? Que aí, pô, pensar um equipamento cultural como o Ocupicine Olinda, como se pensou na ocupação aqui que a gente teve junto lá no prédio do MINC, na Rua do Bom Jesus. Aquele prédio tava fechado, velho. Sabe, num lugar super central, conectado ali com a comunidade do Pilar, com todo esse movimento do centro da cidade. Eu acho que a gente promoveu ali o grupo, né, que estava ali em um mês, eu acho que mais de 100 atividades culturais, sabe? Então, eu acho que essa negação dos governos, aí eu falo governo no sentido conceitual mesmo, não é só o Estado. O Estado, claro, ele é problemático, ele é uma força institucional que em muitos casos oprime, mas que ainda num país como o Brasil, eu acho que ele... É como se... Eu acho que a Argentina precisa do Estado para tentar intervir em certas desigualdades que são muito, muito grandes, históricas, né? Mas o governo, ele está claramente negando uma responsabilidade que a sociedade tem. Ela quer, né, tomar conta desses espaços. E o governo, ele nega, ele impõe uma barreira. Foi isso que a gente viu. A gente, o que a gente estava fazendo ali no MINC, naquele prédio? A gente estava dando uso àquele espaço. Ponto, sabe? Então como é que... Aí por que o governo vai intervir para tirar a sociedade que está ocupando o espaço? É totalmente uma contradição, né, de termos, assim, que eu acho que faz a gente pensar, ou me faz pensar sobre as ocupações enquanto essa forma de relação com o espaço que produz a responsabilidade, na verdade, né? Porque ninguém ocupa algo que não quer cuidar. As pessoas ocupam exatamente porque querem cuidar, né? Então, tanto é que se fala, a mídia, o que é que a mídia chama em geral de ocupação? Chama invasão, porque é uma tentativa de usar um termo pejorativo para gerar uma confusão de significado. Mas ninguém ocupa, ninguém invade. Quem invade, normalmente, é o poder econômico que invade uma área pública para fazer um shopping, para fazer uma grilagem de terra e tal. Quando é a sociedade que toma um espaço atrás dos seus direitos, é uma ocupação, né? Então eu acho que isso ainda tá aí, tá pulsando, e a gente tá montando um filme agora sobre as ocupações do estudantis do ano passado. A gente filmou no Ocupicine Olinda, filmou nas universidades, filmou em Caruaru e Vitória, nas ocupações de lá. E a gente viajou de ônibus para Brasília, para manifestação do dia 29 de novembro, que foi da primeira votação da PEC do fim do mundo no Senado. O dia do Chapecoense, né? É? O dia foi. Que caiu na do Chapecoense. Exatamente. A gente fez uma cobertura aqui e era tipo, cadê tudo? Tá só Chapecoense, né? Pois é, velho. E aconteceu, foi muito forte tudo aquilo lá. Claro, foi muito complexo, tem muita coisa para falar que a gente tá tentando também trazer nesse filme. Sabe, promover pelo menos assim. Óbvio que não é um debate geral, é impossível, porque as ocupações foram de várias naturezas, com qualidades, né, específicas de cada lugar, mas a gente encontrou muita gente massa, assim, com um pensamento político maduro e se formulando também. E acho que aí em breve quer soltar esse filme aí. Teu, vamos para mais uma música? Tá com tempo, Pedro? Tô. Tem mais 15 tranquilo. Minutos? Mas então a gente vai ouvir mais uma música, qual agora? Depois a gente vai para o momento de nós outros, rapidinho, e volta para o nosso bloco final. Isso. Tá. Vamos lá. Eu tenho uma música que eu gosto muito, do Beastie Boys, que aí me remete um pouco à minha adolescência, assim, minha juventude. Eu trouxe ela... É meio nostálgica, assim, mas eu gosto. Me conecta com esse universo... do hip hop também, assim. Eu gosto muito do Beastie Boys até hoje. Aí, se chama uma versão da Root Down, que é um clássico do Beastie Boys. man, I'm throwing a pan in. So you make it to the roof when we kick it all down. Jimmy Smith is my man, I wanna give him a pound. I kick it roof down. Taking the top. Come on, I'll fill you to the fucking rim like Rim. I'm walking down your block and you say that's him. There goes the guy with the funky sound. The BC boys, you know we're gonna get down. Because I got the flow where I grab my dick and say, oh my god, that's the funky shit. So I'ma pass the mic and cause a panic. Yeah. The original nasal kid is doing damage. Every morning took the train to the high street station. Doing homework on the train, what a fucked up situation. On the way back up here in battle days, through the underground, underneath the skyscrapers. Yeah. Zulu beat show, it's cool with Divas busy me. That's one you should know. Enough of that, just wanna give some respect to it. SCA, grab the mic and my bell, and thank you. While it was a rapper for the freedom fight. If there's a praise to the world, then I will feel alright. I'm feeling good, don't play a real music. I'm tears running down my face, cause I love to do it. And no one can stop this flow from flowing on. The flow master of disaster when the sound is gone. Take a little shout out, triple dead and mom. For bringing me into this world of song. Músicas de nuestra América. Músicas de nuestra América. Que el alma no tiene color. Ella es colorida. Ella es multicolor. Aunque en Oaxaca se toma el mezcal con café. Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café. Dicen que la hierba. El momento de nosotros. El momento de nosotros. É isso aí, opa, baixa isso aí, cara. É, estamos aqui de volta para mais um momento de nós outros. E hoje, é, esse som que a gente está escutando no fundo é o som de Tiabuca Granda, que é uma cantante, né, uma artista peruana das antigas, né, um clássico. E aí a gente vai trazer um pouquinho as informaçõezinhas e tal. Então, Tiabuca Granda, que nasceu Maria Isabel Granda e Larco, em 3 de setembro de 1920, então é uma artista virginiana, numa cidade mineira, né, uma cidade de mineração de ouro chamada Cotabamba, lá na... Cotabamba? Tabamba, né? Cochabamba, não. Ah, tá, Cota. Lá no Peru, né, na província de Abancay. Então é uma artista que... É, já em 37, né, com 17 anos, já integrou um dueto, é, Luz e Sombra, o nome, com, ao lado de Pilar Mujica Álvarez. Então, e tocar uma música que se chama Música Crioula, né, que é um estilo de música, acho que é muito, muito recorrente, né, nessa região do norte da América do Sul. Né, que é uma mistura, né, assim, de ritmos envolvendo música europeia, né, música espanhola, mas também música francesa, música de algumas referências, junto com canções tradicionais indígenas e também com música africana. Então é uma grande mistura. Que massa. Então é que são chamadas valsas crioulas, né? Porque puxa a valsa também, então é uma mistura de valsa com música indígena, com música africana. Então já em 48 ela ganhou um concurso, né, de música lá do município de Rimac, com a música Lima de Veras. Então é um artista que sempre trouxe, assim, já nessa música Lima de Veras, por exemplo, que é aquela que ganhou um concurso, ela vai tentar evocar uma Lima do passado, aquela Lima da época colonial. Então é um artista que traz muitas reflexões, assim, nostálgicas, né, vamos dizer assim, e que é considerado um marco, né, da música peruana. O que é que eu ia falar também? Ela também é compositora, né, uma mulher compositora que geralmente a gente tem o contrário, né, tradicionalmente, principalmente na música mais antiga, você tem grandes mulheres intérpretes e homens compositores. E era o contrário, ela era uma mulher compositora que muita gente interpretou as músicas dela. Então, lá para aí dos anos 50, ela atingiu um renome internacional e fez uma cirurgia na garganta, que deixou a voz dela mais grave. Eita! Informação legal, né? Então, ela muda de voz ao longo da carreira. Enfim, vira um grande marco, assim. É um artista que tem estátuas, é nome de rua em Buenos Aires. Eu não conheço a rua Chabuca Grande, não. Conhece? Não, não conheço. No Chile, em vários outros países da América do Sul, ela é nome de rua, nome de praça. Então é isso que a gente está escutando, a música que a gente está ouvindo agora. Se chama Viejo Antônio, é isso? José Antônio. José Antônio, é. E a gente vai escutar agora a próxima, que é o grande sucesso dela, que é La Flor de la Canela, que é inspirada em uma lavadeira, é como se fosse uma ode, assim, a uma mulher chamada, cadê? Victoria Angulo, que era uma lavadeira. Victoria Angulo, deve ser. Angulo. Que é uma lavadeira afro-peruana, e aí ela tá fazendo como se fosse um louvor a essa mulher. Então, nossa, vamos escutar um pouquinho aí. A gente termina de ouvir essa música. En el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda a menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Déjame que te cuente, limeño, ay, deja que te diga, moreno, mi pensamiento. A ver si así despiertas del sueño que entretiene, moreno, tu sentimiento. Aspira de la lisura que da la flor de canela, adórnala con jazmines matizando su hermosura. de nuevo el puente y engalana la alameda, que el río acompasará su paso por la vereda. Y recuerda que jazmines en el pelo y rosas en la cara, airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la alameda, menudo pie la lleva, por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la alameda. Olá de novo, esse foi um som de Tiabuca Granda. Quem se interessou, procura, vai dar uma pesquisada aí. E a gente escutou La Flor de la Canela, né, dessa artista peruana. E estamos de volta aqui na nossa entrevista com Pedro Severien. E esse é o nosso último bloco. Então, se já está cansado, dá uma respirada, aguenta mais aí uns 15 minutinhos, que a gente já vocês se livram da gente. Mas, Pedro, era isso, assim, tipo, a gente falando, e aí eu tô pensando muito em termos, assim, de uma perspectiva, tu falasse, né, não, no Estelita e tal, se juntou uma série de artistas, de produzir uma série de coisas, e aí, pensando a partir desse lugar da autonomia, né, como pensar, como fazer com que... Porque às vezes eu fico com essa sensação, assim, de que a gente tá num momento de que a gente tem um acesso... Assim, muita gente tem um certo acesso a formas de produzir, né? A produzir arte, a produzir coisas que têm relação com um posicionamento crítico. E aí a gente está muito envolvido com isso, está até encantado, eu acho, assim, com essa possibilidade. E aí eu fico pensando como, a partir disso, a partir dessa junção de várias pessoas que estão querendo produzir, como pensar o outro lado, né? Como fazer isso que está sendo produzido... ser visto, como inserir isso dentro de um debate público, sabe? Então, eu acho que é uma pergunta muito importante que a gente tem que fazer a cada ação, na verdade, né? Não dá para pensar só a ação do ponto de vista da sua produção. A gente tem que pensar a ação cultural no ponto de vista da difusão, né? Da distribuição, da relação que se cria com o público. E aí... Óbvio que a internet, ela vem como um instrumento possível, mas ela não é um instrumento, é um instrumento super vigiado também, né? Se a gente pensar as redes sociais, totalmente vigiados, né? A gente está, na verdade, informando um grande sistema coletor de informação sobre nossos passos, sobre nossos interesses, sobre nossas projeções de mundo. Então, é um lugar também meio um campo minado, assim... Óbvio que aí, com consciência disso, a gente pode usá-lo, né, a nosso favor. Mas eu acho que a estratégia de distribuição, falando de cinema, né, falando de audiovisual, na verdade, não só filmes que vão para a sala de cinema, mas filmes que podem encontrar nessa distribuição alternativa, autônoma, o seu lugar. E eu acho que eu tenho visto que muitos canais, por exemplo, de produção... jornalística e tal, tem usado a internet de uma maneira bem interessante, que não é mais só a rede social, aí você passa a fazer parte de um mailing, aí você recebe por e-mail, aí ele dá resumo dos fatos. Ou seja, a gente precisa pensar a linguagem também, para não ficar numa posição onde a culpa sempre é dos outros que não se interessam. Não, é nossa responsabilidade também fazer com que essa produção ande, essa produção circule, né? E aí isso passa por uma rede. Por exemplo, no cinema existe uma rede muito interessante, articulada, viva no Brasil, dos cineclubes, né? Vários filmes estão sendo lançados através dessa rede, que é uma rede autônoma, é uma rede que às vezes alguns cineclubes são ligados a instituições culturais ou ao poder público e tal, ou usam espaços públicos, mas a grande maioria são de iniciativa da comunidade, de grupos de interesse ali. Então, criar esse diálogo, eu acho que é necessário para a gente pensar de maneira viva isso. Cada filme vai exigir uma estratégia, de certa forma. Você não sabe se aquilo vai dar certo ou não, na largada, digamos. Mas se você não tiver uma estratégia, então você está fadado a não funcionar. Assim. Eu acho que a gente tem que pensar isso como algo vivo. Eu estou agora na distribuição do Todas as Cores da Noite, por exemplo. Eu quis quebrar um certo modelo que está estabelecido de que o filme passa na sala de cinema, depois ele passa na TV a cabo, depois ele passa possivelmente numa TV aberta e lá no final na TV pública. Não, eu quis inverter isso. Eu queria que ele, depois do circuito de festivais, que é esse circuito meio do sistema da arte, ele passasse na TV pública, sabe? Como uma forma de abrir já esse diálogo, né? E aí a gente fez uma sessão aqui na TVU, né? Foi massa. E agora a gente fez o lançamento em salas e eu já tô querendo emendar, a gente já tá emendando essa parte de sala de cinema com a internet. A gente vai fazer um lançamento online, inicialmente pago, para que também as pessoas, assim, um valor muito pequeno, mas para criar essa relação de, pô, sustentabilidade também, sabe? Se você tá afim de que essas experiências elas possam ter um fôlego, um impulso para a próxima. E aí, tá afim de botar um pouco de dinheiro nisso, né? Então são estratégias. No campo político, de intervenção política, por exemplo, esses filmes do Stelita, acho que a gente pensou uma estratégia online, com divulgação em vários portais, né? Digamos assim, de uma rede midiática alternativa, que deu muita visibilidade durante aquele período, né, da disputa ali. Mas os filmes acabaram depois tendo uma sobrevida em festivais de cinema, mostras, em convites para integrar debates que eram temáticos sobre a questão urbana. Então tiveram muitas sessões que não estavam planejadas, mas que eu acho que por conta do impulso inicial midiático que os filmes tiveram, eles puderam chegar nesse outro desdobramento que a gente nem esperava e que foi massa, e a gente aprendeu com isso também, né? Que o filme, esses filmes eles precisam ter um uso, sabe? E esse uso ele pode ser expresso mesmo, sabe? A gente pode criar cartilhas, digamos, para cada um dos filmes. E aí, como usar? Não é impondo uma forma de uso, mas é talvez sugerindo uma relação com aquele conteúdo, né? E provocando debate e tal. Aí eu acho que é isso. Tem essa coisa midiática, internet e tal, mas eu acho que tem uma coisa presencial também. Os cineclubes eu acho que é uma rede que a gente deve usar. Não tem mais água. Chegou mais uma pessoa aqui na rádio. Boa noite, Magu. Acho que minha última pergunta tem a ver com a questão das políticas públicas. E qual é o espaço assim, para participar, para discutir políticas públicas vinculadas ao audiovisual? Tá, aqui em Pernambuco tem um grupo que discute política pública há muitos anos, né? É uma associação histórica, né? Que teve uma ação nacional na década de 70, com uma política, pensando uma política para o audiovisual independente e tal. E óbvio que teve esses altos e baixos de mobilização, mas é uma associação da qual eu contribuo, colaboro, né, com o grupo que está lá, e que ela é responsável, teve um papel muito importante na construção do que é esse projeto de política pública para o audiovisual de Pernambuco, que acabou impulsionando o cinema pernambucano hoje como uma referência nacional e até global, assim, né, no, do mundo, né? Então, se chama ABD, a PES, é a Associação Pernambucana de Cineastas, tem uma página no Facebook e é aberta a todo mundo que faz audiovisual de alguma forma, né? Não é só ser realizador, é ser cineclubista, tem outras associações e outros grupos, como a Federação Pernambucana de Cineclubes também, que é muito ativa, né? E que tem uma produção política muito grande. E agora, sei lá, citando outros grupos que surgiram mais recentes, mas que estão super combativos e que estão produzindo, acho que muita mudança mesmo, como Mulheres no Audiovisual, PE, que é o MAP, que é um grupo feminista, né, que está se organizando para fazer filmes, para pensar ações de intervenção e de combate a essa cultura de violência, do machismo e tal. Mas aí na ABDAPS a gente tem reuniões mais ou menos mensais. A próxima reunião é agora dia 24, segunda-feira. Vai ser lá no Edifício Pernambuco, no sexto andar, às 19 horas. E a gente está com uma pauta que é, entre outras coisas, né? A gente está pensando políticas de ação afirmativa no Funcultura, principalmente, né? Porque a gente tem que pensar, claro, que esse cinema que está sendo feito aqui em massa, ele está bombando, ele está rodando o mundo e tal, mas a gente precisa pensar na inclusão de mais sujeitos políticos fazendo cinema, né? E isso não se dá só por uma política pública que vê o cinema como algo universal. Não, não é universal. Tem um monte de diferenças ali que a gente precisa discutir, né? Então, a ABDAPS fez uma pesquisa no ano passado para identificar que perfil é esse, né, dos realizadores, dos produtores culturais que estão acessando o Funcultura Audiovisual e propôs algumas ações, né, políticas de cotas mesmo, afirmativas, para tentar modificar um pouco esse cenário. Tiveram alguns avanços, mas obviamente também quando você vai falar desse tipo de política afirmativa tem uma reação institucional, é difícil, então é uma luta que requer mobilização, né? E a gente está pensando também agora pegando um pouco desse período histórico, desde o início da retomada do cinema brasileiro, né, dos anos 90 até agora, a gente está produzindo uma espécie de relato histórico, reflexivo, crítico, sobre aquilo que, beleza, que a gente consegue olhar como política pública e dizer, pô, que massa que isso rolou e o que é que isso construiu, e também pensar que coisas que foram definhando ao longo do tempo, sabe? Porque tem algumas coisas que elas vão sendo desmanteladas pouco a pouco. Sei lá, um exemplo, o cinema do parque, Teatro do Parque, na década de 90 e início dos anos 2000, era um cinema que, velho, tinha um programa que era Cinema Brasileiro a um real, vivia lotado, sabe? Era um cinema no centro da cidade, muito vivo, com um público super diverso, e agora tá fechado, ruindo, sabe? E então a gente precisa pensar como é que chegou de um ponto a outro, sabe? Então foram várias microações, né, de desmantelo de uma ação pública que a gente quer pensar criticamente para a gente andar de uma maneira assim, não só reagindo no imediato, mas claro que isso vai acontecer, a gente vai reagir, a gente vai agir, intervir no imediato, mas a gente pensar em estratégias um pouco mais longas também. Aí está em debate, assim, tá todo mundo convidado aí para chegar lá, segunda-feira, 7 horas. Edifício Pernambuco, sexto andar. Massa, Pedro. Dá pausa aí na música, Gus. Agora a gente vai fazer uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que vem aqui pro Poeira Criativa. Que a pergunta é, para você, o que é Poeira Criativa? Meu irmão... Pra mim, a poeira criativa é a poeira cósmica, né, velho? É esse lugar meio do mistério, da vida, onde a gente não vai conseguir chegar a ele, por mais que a gente invista na ciência, ela nunca vai explicar isso, porque eu acho que é algo que está como se fosse nesse espiral da existência, assim, que é massa que a gente procure essa explicação, mas é massa que a gente entenda esse mistério também, sabe? Eu acho que a gente tem que conviver um pouco com o nosso mistério, no sentido de que ele é produtor também da nossa formulação de ser, assim, entendeu? Não tem nada que está dado, sabe? Eu acho que está tudo em construção, assim. Então, para mim, essa poeira criativa é essa poeira da nossa construção. Nossa! Eu estava pensando agora, Gus, é como se... As respostas para essa pergunta é como se fosse a síntese da... Cada pessoa responde meio que como se fosse uma síntese da entrevista inteira, assim. É um pouquinho do que a pessoa traz, assim, né? Então... É isso, estamos acabando, né? Encerrando. É isso? Mais uma? Não, a pergunta é, tipo, quem quer assistir Todas as Cores da Noite? Hoje, amanhã? Faz isso. Ó, ele agora, ele tava em cartaz até a semana passada aqui em Recife. Então, ele saiu das salas, mas dia 5 de maio a gente vai fazer o lançamento online. Então é só ir lá no Facebook, na página do filme, a página é Todas as Cores da Noite, e curtir a página, seguir a página, que a gente vai lançar o link lá, e a preços módicos, a partir do dia 5, todo mundo no Brasil vai poder acessar o filme, e convido todo mundo a assistir, a comentar, a colocar lá a sua reação, pra gente ir criando diálogo, né? Construindo esse contato aí. Massa, massa. Obrigadão, Pedro, foi muito bom a presença aí. Mais uma vez, né? O Poeira Criativa, sucesso. Sucesso. É, isso aí. Obrigado, Gus. Valeu, Pedro. Galera, muito obrigado. Foi um prazer conversar com vocês. A quem estava ouvindo a gente aí também. Que massa esse projeto aqui. Vida longa. Valeu. A última música é. Tem uma música aí que eu... Porque assim, quando eu gosto muito de música eletrônica também, assim, eu gosto de dançar, né? E aí, essa música eu tenho escutado muito e eu recomendo muito assistir o videoclipe dela também, que é uma criança que dança muito, velho. Então, uma música dançante aí nesse pré-feriado é da banda Jungle. I see the snake.